assim, como se diz, partidária, é um pessoal, como se diz, independente. Independente. O pessoal está querendo investir no melhoramento de raça da Sim. bovinocultura, tanto faz de leite, tanto faz de corte, e espalhou através dessa empresa por todo o Brasil. Sim. Esse melhoramento genético Mais Pecuária Brasil. Sim. Esse programa de melhoramento genético, Gilson, ele é gratuito. Uhum. A empresa manda os técnicos fazer esse cadastro através da Secretaria de Agricultura. Sim. Fazemos esse cadastro, a gente vai na a propriedade da pessoa, analisa se realmente o gado dele tem condição também de fazer esse acompanhamento. Sim. Mas, independente disso, esse programa não paga nada. Uhum. É totalmente de graça. O que o produtor tem que fazer? Simplesmente é ter documento da terra. Ter documento da terra e o documento do gado. Eu tenho que ter maravilha. O gado cadastrado pelo IMA. Ah, muito então, bom. Então, Que isso é, na verdade, a ficha sanitária, né? Exato. E esse programa é você que está trazendo para o município. Sim. Esse ano na verdade, a empresa fez um pré-cadastro o ano Sim. passado, só que... Ficou naquilo. Ficou naquilo. Não prosseguiu. Uhum. Através dessa chamada agora com esse novo cadastro, vários municípios, Capelinha, Aricanduva, toda essa região aqui está fazendo, aderiu a esse programa. Exatamente. E nós também estamos na luta aqui para chegar em Satubinho. Então, e vai chegar, se Deus vai quiser. Chegar, com certeza. Então, esse programa, as pessoas que estão ouvindo agora o programa A Hora do Povo. A Hora do Povo aí, pode pesquisar aí. Esse programa é da Conafer. É a Confederação Nacional de Agricultores Familiares e Empreendedores Familiares Rurais do Brasil. Essa empresa é lá de Brasília. Muito bom. Uma empresa grande, uma potência enorme, que está querendo fazer render as melhores raças, tanto faz de leite, tanto faz de corte, para o Brasil inteiro. Isso é muito bom, viu, Ayrton? Então, trazer isso aqui para o nosso município, isso é muito bom. Então não paga nada, o produtor não tem gasto com nada, não tem custo nenhum. Sim. Sinceramente, simplesmente ele vai ceder a propriedade dele para ser visitada pelos profissionais, né? Por profissionais. Então a empresa manda veterinário, manda técnico, manda tudo. Para analisar tudo, né? Para analisar tudo. Então as pessoas que estiverem interessadas, elas têm que procurar a Secretaria de Agricultura, procurar o Romério lá no IMA, para estar fazendo esse cadastro ou regularizando algum documento. As pessoas procuram aqui na Prefeitura Municipal? Aqui na Prefeitura, na Secretaria. Na Secretaria de Agricultura. De Agricultura. Então, sim. Se as pessoas já tiver com a documentação em dia, ficha sanitária, DAP, justamente esse registro que eu te falei agora. Registro de terra. De terra. Isso é muito importante. Em dia, sem isso ele não faz nada. É verdade. Se ele tiver uma cabeça de gado, mas ela não está registrada no IMA, ele não consegue fazer nada. Não consegue. É a oportunidade de trazer melhorias para os produtores rurais. Com certeza, né? Com certeza. Então, isso aí, as pessoas que estiverem interessadas, gente, transmite esse recado, procura a Secretaria de Agricultura para estar tendo mais informação e isso aí é sem custo nenhum. Pois é, Ailton, e é o seguinte, o programa está à disposição de você, no que você precisar. Se depois você quiser voltar aqui, né, na semana que vem. E isso aí não tem prazo, né? Não, isso aqui, quer dizer, o prazo vai depender da pessoa. Exatamente. A pressa vai saber. Mas aí, se você quiser um espaço aqui na segunda-feira, pra você dar mais uma recapitulada nisso aí, você fica Sim, à vontade. Tranquilo. À disposição de você. Beleza. E a questão, voltando na questão da regularização fundiária, Gilson. Sim. Chegou mais uns nomes, inclusive as pessoas podem procurar a EMATER, uhum. Que essas medições... Aqui em Setubinha. Aqui em Setubinha. Essas medições foram feitas lá em 2020, 2021, que ficou documento para trás, documento Sim. enrolado, que não resolveu, e esses nomes veio agora, para as pessoas estar regularizando. Qual que é o nome da moça que trabalha na EMATER? É Camila. Camila. Camila. É aqui a de Aricanduva? Não. Não, é outra pessoa. É outra pessoa. Ah, tá certo. Porque. Mas é bom as pessoas procurarem aí, né? Já sabe o nome. Isso. Como é que é? A chefe lá? É a Camila mesmo? É Camila que tá na que recebe, na verdade, o pessoal. Sim. Mas é o Tomás, que é o técnico que trabalha lá agora. Que é o chefe. Que é o chefe lá. Ah, pode estar procurando ele. Inclusive, a gente vai marcar uma outra oportunidade para ele estar vindo aqui. Sim. Tem umas demandas também para fazer até falou pra a mim respeito que... da EMATER. Isso, mas se você quiser vir aqui semana que vem, sim, o espaço tá. Você já aproveita e já traz esse assunto aí mais, sim, recapitulado, sim, né? Que hoje, sim, foi tudo mais corrido, né? Sim, beleza. Que aí eu te dou um espaço maior aqui no tranquilo programa. Beleza? Ailton, mais alguma coisa? Eu queria agradecer você, Gilson, e agradecer a rádio propriamente dita, agradecer, sim, o Moisés, sim, pelo patrocínio que ele cedeu pra festa. Cedeu pra festa e lá. Como é que foi a foi festa? Foi um sucesso, lá? Foi um boa? Sucesso, muito bom. O pessoal excelente. Conseguiu tirar o dinheiro lá. Tirou do os pau. 400 e nós bebemos todo lado também. Ailton, muito obrigado. Muito que obrigado. Que Deus abençoe você. Sua vida. À muito disposição obrigado. De você aqui no que você precisar. Beleza. Aí o seguinte, você me confirma a data certinha que você quer, semana que vem pra você vir, você e o técnico. Beleza. Da EMATER, né, se é segunda ou terça, né, ou tranquilo. Qualquer coisa a gente deixa já alinhado pra terça ou quarta-feira da semana. Tranquilo, beleza, Gil. Beleza, Ailton? Muito obrigado você e um abraço a todos que estão ouvindo o rádio e eu vou voltar com certeza, viu? Se Deus quiser, obrigado, viu, Ailton? Vamos para um rápido intervalo e na sequência a gente volta com a psicopedagoga. Entrevista. Agora são 13 horas e 46 minutos. A gente está aqui no estúdio com a neuropsicopedagoga Isabel Souza. Boa tarde, Isabel. Boa tarde. Geilson. É um prazer estar aqui com vocês. Muito obrigada pelo convite. Se você aceitar. Quiser, aumenta um pouquinho mais o microfone dela, por favor. Por aceitar a minha presença aqui. Fica à vontade, viu? Para falar um pouquinho do meu trabalho. Na verdade, é uma área nova, sim, né, que está surgindo no mercado agora, mas é uma área de suma importância tanto para a educação, tanto para a saúde. Isabel, libera meu microfone um pouquinho mais. Isso. Isabel, o que faz uma neuropsicopedagoga? Então, o neuropsicopedagogo, ele pode trabalhar na parte institucional e na parte clínica. Na parte institucional, a gente trabalha nas escolas, fazendo o acompanhamento dos alunos em dificuldade de aprendizagem. Sim. Os alunos que foram diagnosticados com alguma síndrome. Sim. Autismo, síndrome de Down, dislexia, descalculia e tantos outros transtornos. Aí a gente faz o acompanhamento desse aluno, faz o acompanhamento do professor. Sim. Que atende esse aluno e também faz o acompanhamento da família. Então é uma rede de apoio. Isso é maravilhoso. E você trabalha em alguma instituição? Eu não trabalho ainda, mas já trabalhei. Sim. Né? Eu vim de Brasília. Antes eu estava em Guaíra, no Paraná. Sim. Trabalhava lá? Trabalhava lá, fui vice-diretora da escola. Maravilha. Lá em Guaíra. Trabalhei também com essa parte. Atendi os alunos no turno inverso, na verdade, né? Os Sim. alunos que estudavam à tarde, eles faziam um acompanhamento no período da manhã. De manhã. E os alunos que estudavam no período da manhã faziam um acompanhamento no período da tarde. No caso, você tinha duas funções lá na escola. Eu tinha duas funções. Neuropsicopedagoga e vice-diretora. Vice-diretora. Como é que foi essa experiência para você? Maravilhosa. Uma experiência de muita aprendizagem. Muita aprendizagem mesmo. Foi aí que eu aprendi a gostar, na verdade, da educação especial. Talvez não ali, propriamente dito, né? Porque eu morei 2 anos na Argentina. Sim. Antes de morar em Guaíra, eu morei 2 anos na Argentina. Uhum. E eu trabalhei na Argentina fazendo um trabalho voluntário, fazendo atendimento a essas crianças em uma escola do bairro lá onde eu morava, por 2 anos. Lá na Argentina também tem esse trabalho do professor de apoio? Tem. Uhum. Assim, você conduziu esse trabalho lá? Eu conduzi esse trabalho lá. Na época eu estava iniciando o curso de Neuropsicopedagogia Institucional e Educação Especial Inclusiva. E aí Sim. eu fui fazendo esse paralelo entre aquilo que eu estudava e aquilo que eu estava acompanhando no momento. Foi uma experiência muito bacana. Por que que você escolheu a Educação Especial para trabalhar? Para mim é uma área que me encanta, primeiramente porque me encanta a área da educação especial e porque, assim, por escutar muitas vezes que tal e tal aluno não aprende. Sim, né? É verdade. Não é porque o aluno não aprende, né? A gente costuma trabalhar que tem maneiras diferentes de aprender. Exatamente. Né? Muitas vezes a maneira que eu quero que o aluno aprenda não é a maneira que ele vai aprender. Exatamente. Então, entendeu? Eu preciso fazer todo um acompanhamento para que eu entenda de que forma que esse aluno vai aprender. Tem aluno que é mais prático, tem aluno que é mais teórico. Exatamente. Tem aluno que tem um processamento visual mais aguçado, outros não. Então, eu vou ter que arrumar diferentes formas de trabalho com esses alunos. Então, aí vem a parte do acompanhamento minucioso. Você é a primeira profissional de educação neuropsicopedagoga que eu conheço aqui na região. Como que você vê isso? Um desafio muito grande. É um desafio grande, porque as pessoas às vezes não entendem a profissão, não conhecem a profissão. Na verdade, eu posso também trabalhar na área hospitalar. Sim. Porque eu fiz neuropsicopedagogia clínica. Muito bom. Então, eu posso atuar nessas duas áreas, mas às vezes a compreensão é muito difícil. Difícil porque não é algo falado. Você pode atender, né? Então, em duas áreas, tanto na educação quanto na área da saúde. Isso, nas duas áreas. Na área da saúde, aí a gente trabalha mais com a parte clínica, né? Sim. Na área da saúde. Como que essa parte clínica? A parte clínica, a gente faz primeiro o acompanhamento, né? Institucional, vamos dizer assim. Sim. Depois, se a gente percebe que aquele aluno tem uma dificuldade muito grande de coordenação motora, dificuldade de aprendizagem, que a gente precisa tirar esse aluno da sala de aula, aí a gente vai pro espaço clínico. Sim. Aí ali a gente faz desenvolvimento de coordenação motora, atividades de concentração. Tem os autistas, né? Que a gente tem precisa ter um trabalho e um olhar muito especial para os autistas, síndrome de Down. Exatamente. Então, eu acredito que essas duas esses dois probleminhas que você citou aí, que é a síndrome de Down e o autismo, é uma das áreas que a escola mais encontra aqui na região. Como que você vê isso? É um trabalho que precisa ser feito. Sim. Né? Eu não digo que é um trabalho impossível, é um trabalho possível sim. É a partir do momento que a gente trabalha em rede. Por exemplo, se eu acompanho um aluno que ele já faz um acompanhamento, eu não posso fazer o meu acompanhamento isolado. Exatamente. Né? Se esse aluno é atendido por um psicólogo, eu preciso entrar em contato com o psicólogo desse aluno para entender o processo que ele já vem fazendo. Uhum. Eu preciso entrar em contato com a professora para entender o processo que ele vem fazendo dentro da sala de aula. Preciso entrar em contato com a família para ver o processo que ele vem fazendo na família. Isabel, é um dos problemas que a gente encontra aqui na nossa região, no nosso município, é que os alunos especiais, eles não têm um atendimento de um profissional. Eu trabalhei o ano passado com dois alunos especiais e que a aluna, ela precisava ir até Malacaxita para ser atendida. O outro aluno não tinha esse benefício. Por que que isso acontece? Isso é devido, talvez, o município não ter profissionais para estar atendendo esses alunos? Talvez não tenha profissional. É. Ou as pessoas, às vezes, são muito tímidas também em algumas questões, né? E em relação à profissão, essa do neuropsicopedagogo, ela é muito tímida ainda. Exato. Principalmente nos municípios aqui próximos, né? Até entrei em contato com o Novo Cruzeiro, então também estou esperando a resposta de Novo Cruzeiro. Sim. Né? Porque eu entrei em contato com o município de lá. Então, colocar o dom da gente, na verdade, eu chamo isso de missão, né? A missão da gente é serviço porque outras pessoas estão necessitando. É verdade, quem trabalha com aluno especial tem que ter um carinho, uma carisma, dedicação muito grande, porque na verdade esses alunos necessitam realmente dessa proximidade, com certeza. Esse afeto. Uhum. Né? E a gente fica muito feliz que você está aqui com a gente. O que fez você vir pra cá? Eu te conheço, você é daqui de Setubinha, né? Eu sou daqui de Setubinha. Só que você, como você falou, você morou na Argentina, em Brasília. Morei em vários lugares, né? E tal. Por que você escolheu vir pra cá? Eu penso assim, quando a gente sai, a gente deixa a família da gente, vai pra um outro lugar, mas a gente sempre pensa em retornar. Exatamente. Né? Então, a minha família sempre foi o meu ponto-chave. E você voltou com uma bagagem muito boa. Qual que é a experiência que você conseguiu angariar lá para trazer para cá? A questão do profissionalismo, né? Eu estudei muito. Eu saí de Setubim em 2008. 2008 eu saí de Setubim. Então, terminei o ensino médio e depois que eu terminei o ensino médio, eu comecei a estudar. Fiz pedagogia, licenciatura em pedagogia. Né, no Rio Grande do Sul. Sim. Depois eu comecei a fazer cursos de pós-graduação e estou aí. Né? Então, mais do que isso, eu acho que a experiência profissional também. Porque assim, quando você sai, que você tem outras experiências, conhece outras pessoas, querendo ou não, um outro mundo diferente daquele que você está acostumado. Exatamente. As dificuldades que muitas vezes você encontra em um município pequeno como Setubinga não é nada comparado ao que você encontra fora. Então você chega e vê que muitas coisas são possíveis. Exatamente. São possíveis. Basta querer, né? Basta querer. Exatamente. Eu quero depois trazer você novamente e dar um espaço maior aqui depois para você estar falando do seu trabalho, porque a gente já está findando, né, Edmilson? Você tem alguma pergunta para fazer para ela? Então é o seguinte, às 2 horas a gente fecha o programa, tem 3 minutos. Você fica à vontade para você fazer um respaldo aí do seu trabalho. Ok. Na quinta e na sexta-feira próxima agora, nós vamos fazer um plantão de dúvidas lá no Sindicato dos Trabalhadores Rurais. Uhum. As pessoas que têm alguma dúvida a respeito do atendimento neuropsicopedagógico pode estar indo lá ou entrando em contato pelo telefone, né? 619-9881-4270. Ainda estou com o número de Brasília, mas... Você pode falar bem devagar para as pessoas tá. entrarem em contato com você. Ok. O DDD é 619-9881-4270. Doutora Isabela... Ainda não é doutora, não. Neuropsicopedagoga. Neuropsicopedagoga. Isabel Araújo. Isso. Isabel, seja muito bem-vinda. Muito obrigada. Depois, o programa está à disposição de você, no que você precisar. Qualquer novidade que você tiver lá, você pode vir aqui. Me dá 10 minutos, me dá 15 ou meia hora, ou se precisar uma hora, a gente dá aqui para você, porque isso é um assunto de muita importância quando se trata de alunos especiais. Com certeza. Né? Uhum. Isso é um assunto muito importante. E sempre que você precisar aqui da rádio, do meu programa, que é A Hora do Povo, nós estaremos inteiramente à disposição de você. Muito Se bem. Você quiser depois voltar aqui para você ter mais tempo para você falar desse assunto, né, para a gente abrir aqui um espaço para os ouvintes fazer pergunta para você, você me confirmar depois que a gente dá um espaço aqui. Mas muito obrigado, que Deus abençoe você, seja bem-vinda, Setubinha, e tomara, eu desejo que você seja notória aqui nesse município, porque você tem uma bagagem muito grande, não só em Setubinha, mas no Cruzeiro, Capelinha, Gelândia, qualquer pessoa que notar o compromisso e a profissionalidade sua, você tem bagagem para oferecer, beleza? Muito obrigada, eu agradeço muito, aproveito até para agradecer as pessoas que fizeram doações, né? Eu fiz uma vaquinha aí para comprar materiais neuropsicopedagógicos. Sim. Já consegui bastante doações e eu agradeço muito de coração. O povo é um povo de um coração enorme, né? Muito generoso. O povo e eu agradeço de Setubinha muito. É um povo muito bom. Com certeza. Isabel, Deus te abençoe e seja bem-vinda. E fique à vontade aqui, no que você precisar, estamos à disposição de você, beleza? Amém, sou eu que agradeço, Deus abençoe vocês também. Amém. Agora são 14 horas, a gente deixa uma tarde abençoada a todos vocês, amanhã estaremos de volta, novamente com o programa Hora do Povo, com muita informação, né, atendendo as pessoas, e enfim, a gente deixa aquele abraço, muito obrigado, que Deus possa abençoar cada pessoa, né, que a paz seja com todos. Edmilson? Boa tarde a todos os ouvintes da Iracema FM. Gente amiga, estarei de volta às 18 horas com a programação Conexão Esporte, trazendo o melhor do esporte para você aqui pela Rádio Iracema FM 88.7. Uma boa tarde, Geilson, boa tarde a minha grande amiga Isabel, a todos os ouvintes da Iracema FM. Identificação. ZYE 966. Rádio Iracema FM 88.7. Emissora do Sistema Rio Doce de Comunicações. Setubinha, Minas Gerais. Iracema FM. A sintonia certa do seu rádio. Rádio Iracema. 12-1. Identificação. ZYE 966. Rádio Ira FM. 12-2. Rádio Iracema. Eduardo Neto.